Seu celular está precisando de recarga? Então recarregue os créditos do celular aqui nas farmácias FPB. Farmácias FPB, o menor preço do Brasil. Por que comprar medicamentos mais caros se você tem as farmácias FPB? Valorize seu dinheiro. As farmácias FPB têm sempre o menor preço do Brasil. Pode pesquisar. Se encontrar o mesmo medicamento com o menor preço, as farmácias FPB cobrem a oferta na hora. Não importa. Isso é um compromisso. Farmácias FPB, a rede de farmácias da população brasileira, garantindo o menor preço do Brasil. Acesse farmáciasfpb.com. Você está ouvindo a nossa rádio, a rádio das farmácias FPB, tornando o seu dia a dia muito melhor, com muita informação, dicas de saúde e muito mais. O Brasil inteiro está ligado aqui. Linha FPP Gold, os melhores produtos para você. Colocotina FPP, ômega 3, ômega 3, 69, colágeno, linhaça dourada, óleo de cártamo, picolinato de cromo, beta-caroteno, óleo de alho, goldberry, óleo de prímula e lecitina de soja. Linha FPP Gold, tenha mais informações com nossos atendentes. Farmácias FPP, garantindo o menor preço do Brasil. Acesse farmáciasfpp.com. Seu celular está precisando de recarga? Então recarregue os créditos do celular aqui nas farmácias FPB. Está lançado o super desafio Farmácias FTB versus Preços Altos. As farmácias FTB batem forte nos preços altos, cobrindo qualquer oferta. Não...